no Revolão 606, no garotinho, para o pushback de treinamento. No 606, no 05, autorizados, chama ataque. Autorizado, vai chamar ataque, no 606. Salvador, Golfo 994, pronto para pushback de treinamento, na posição 03. Gente, o 994 no 03 vai aguardar, tentar se puxando no 05. Assim que ele iniciar o táxi da companhia livre a retaguarda, autorizado que chama táxi. Após o 05, Olívia pushback e assinamento, Golfo 994. Autoriza assinamento na posição para o voo 1994. Afirmativo, autorizado. Chegamos para o pushback. Corrigindo. Pode puxar assim que o tráfego da companhia passar essa guarda. Pode tráfego, iniciar o pushback. Assinamento na posição voo 1994. Para o táxi de Golfo 606, com POB de 129, autonomia 420, Fortaleza alterada. No 606, táxi autorizado, pátio 1 no Índia e Alfa. Ponto de espera da 190 chama pronto, altímetro 1097. Ajuste em 1017, prossegue Pátio 1 no Índio e Alfa, amanhã pode estar funcionando pronto, agora 606. Decolagem autorizada no zero, vento no 40 graus, 08 nó. Livre decolagem no zero, 06. Salvador, bom noite, 9:30, portão 14, feedback acionamento. Sim, já número 1 no setor, já tem tráfego puxando no 03, mantém escuta 4. Controle 608. 608, obrigado. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Salvador, bom dia. Agora 606, passa 1600 na PUCA. Qual Contato sobre Matéria nível 390 na Pucajamas e Par, Goromeia 06. Pucajamas e Par, subindo 390, Goromeia 06. Aqui no 994, passo para direita via Índia, ponto de espera da 10 chama pronto, altímetro 1007. Agora no ponto de espera pronto via Índia, 1904, 1994. Tono 896, portão 04, autorizado para estiver estacionamento, chama táxi. Câmara para o táxi, boa noite, 96. Torre Gol 1994, ponto de espera, próximo ponto de espera da 10, pronto. 994, decolagem autorizada 10, vento 150 graus, 109. Livre decolagem da 10, Gol 1994. Now 3170, squawk event, good evening, clear, descend and maintain 2000, insert altimeter 1017, clear, for arrival, expect LASX3 runway 10, turn 3170. Clear, direct it up and disregard the restriction. A 94 decolou 02, controle número 08. 208, boa noite. O 1994. Boa noite. 1896 para o táxi, 184 a bordo, 2:39, alterna Fortaleza. 1896, táxi direita, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 07. Direita, chamada pronto, ponto de espera 10, gol no 896. Paracaju, gol no 994. 1896, está pronto quando estiver no zero. No 896, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. A linha decola, 1-0, com a 896. Meia zero meia, chame Recife agora na frequência 1-2685, alterno 2545, gol no 606. 2685, 2545, 606, bom dia. Bom dia. Decolou 07, controle 208. 208, obrigada, boa noite. Ah, boa noite. Salvador, boa noite. Boa noite, 9:30 decolado na Pucaracaju, passa 1900. 1696, contato, suba e mantenha o nível 370 na saída Pucajama após Aracaju. Pucajama após Aracaju, subindo para o 370, boa noite, 96. Altena 2545, Gol 1994. 12685, 12545, obrigado, 16, Gol 1994. Alfa? Alfa, Delta, Guarulhos, Pátio. Reporte pra onde? Solicitação, cheque de custo, reais, né? Já informado ao pessoal de Pátio. Tá muito baixa a transmissão, não consegui copiar. Qual a solicitação? Solicitação de cheque de motores durante 5 minutos em Airo. Ciente, no pátio 3 eu tô ciente, chama o término. Ok, obrigado. Tá 3520, sem identificação, desça e mantenha 3000, a chegada Mari, voando Mari, guarda ali a sexway, ajuste 10017. Ok, 3000, voa Mari, 3017, autorizado, voa direto e TAP, então 3520. Tá autorizado, voa direto e TAP, então 3520. TAP 3520. Está no 970 para o 370, com 1896. Com 1896, chame Recife agora. Frequência 12685, alterna 12545, Gol 1896. 2525, 2545, obrigado, boa noite. Vamos lá, por Boa noite. Country 170, complete final approach, Continental Tower 118, decimal 95, Country 170. Thank you very much. Bye. Country 520, desse mantenha 2000, autorizado final LS, considere as restrições em Itaque. Ok, 2 years, quando você quiser, você está em etapa 3520, informa a Solo, comandou. É o Avianca, Alfa Victor Delta, é só 7 cheques. Ciente.